se mudo eu ficar. No calo minha boca é pra contrariar. Eis o X da questão. O tesão saltou da cama pra expressão. O tesão saltou da cama pra expressão. O ponto do ida eu pulo e passou para o ponto final. Eu sou um esprega, é, agora um boquetal. Deixando cair a pose no carnaval. Libidinosa, endozelas, tímidas, se der. Que parecem bibelô de penteadeira. Que parecem bibelô de penteadeira. Que sonha erótico, gatinha, e acorda gritando. Sintonize! Sintonize!